mãos. Por entre as ruas e calçadas, numa sauna na minha jaula, não tô entendendo nada. Toma cuidado com a pá. Passa, enrola na minha palma, JJ, o vidro embaça e passa. Eu penso que pague, o back não apaga, não acaba, não falta. Conversa que parece aula, nigga, down like that. No rap, disfarça a vida, nigga, que intromete, não mete mão na minha vida, se cria todo cenário imaginário e falso. Cê tá pensando que nós mosca pra boca de sapo. Cuidado no que prega, com o que cê faz. Cuidado em hora extra, não tem salário. Cê fala que vida é foda, o cenário é Vietnã. Cê paga de pá da hora, empresário, o Djavan. Mas quando vai ver que você não é, que tu prefere ter só uma mulher. Que você quer quando quer, sempre foi na moral, anda a pé e morar no chalé. Bom pro cê, que não se identifica, que no rolê nunca quis ser o mais picajão. Esses aqui de Jundiaí sempre foi inteligente. Toma cuidado, MC, que nós vai fuder sua mente. E nós quer pra nós também. Essa vida que cê diz que cê respira, no meu canto tudo bem. Se o suco do meu rap é o suco da minha vida, vivo com ouvir você. Essa vida que cê diz que cê respira, até quando nós não temos. O suco do meu rap é a melhor laranja lima. E eu fiz encraços, me adispo, curtos passos largos, fardos, degradês e tragos. Nessa sauna e minha gata mais acalma, mezanino, som da flora, eu queimo matos pela fauna perceber. Cultura tá escasso, mensageiros falsos, são que não são só por 3 metros de espaço. Aí é reto e certo papo, sem dupla personalidade, porque a vida não é teatro. É de teto em teto tato, olfato aguçado, pra farejar maldade, personagem no versado. Conversa inverso fato, morena vibe sensualize. Dessa vez não foi fumaça que deixou o vidro embaçado. Muitos questionarão onde é que tá o néctar de toda essência fluente na atmosfera. Nem me pergunte quanto back tá das suas tragadas, suas tossidas sem babada e já era. Quantos mil zóia de tandera tenho perfurado, até enquadrando os desajeitados nessa cena encenada por alguns fantoches. Esses mala portadores de broche, forte, note que é relativo. Tudo que for proativo, mas não é coligativo. A voz me ser, não quero ser ofensivo. Defendo meu coletivo, se não tem cognitivo vai se perder. E nós quer pra nós também. Essa vida que cê diz que cê respira, no meu canto tudo bem. Se o suco do meu rap é o suco da minha vida, vivo com ouvir você. Essa vida que cê diz que cê respira, até quando nós não temos. O suco do meu rap é a melhor laranja lima. Tô longe dos flash, tô longe das puta. Enquanto o nego compete pra andar no red carpet, eu vivo a rua na reality. Então me erre, tio, nem venha com marmota. Ainda mais essas horas da noite, me poupa que essa track é a pupa. Puro suco do barril, nunca foi roupa. Pode vir de garfo, negão, que hoje a refeição é sopa. Passou pra mim, eu chamo na responsa. Não faz uma rima boa já pensando nas onças. Fala aí, Léo Pentear, quantos de chapéu atolado nesse jogo, mas eu pouco me fodo. Tosto meu Marlboro, na humilde eu saco do meu raca. Minha costa é de ouro, e no meu jogo se eu levar cartão, até o juiz sai de maca. Então empresta a jarra, deixa encher meu copo também. Já cansei da de 50, agora eu quero as de 100. Derrotados desandei naquela das notas verdes, me jogando de cara no mundo dos ingleses. Eu quero minha mansão inteira com quadros na parede e uma fantasia maneira igual a do Bruce Wayne. Confesso ter fumado na folha do Salmo 13. Me desculpe, senhor, por não aceitar os crentes. Hoje o banco é meu amigo, disso eu tô ciente. Até considero gerente meu parente. Saio cedo, chego tarde na ideia consciente. Tomo pouco, vivo muito e eu controlo a minha mente. Tomara que essa noite não chova de repente, pra nós não ter que tomar o mesmo suco que o Chaves vende. É foda viver contente em terra de gente carente. Entretido na minha pose, esqueci a conta dos últimos meses. E nós quer pra nós também. Essa vida que cê diz que cê respira, no meu canto tudo bem. Se o suco do meu rap é o suco da minha vida, vivo com ouvir você. Essa vida que cê diz que cê respira, até quando nós não temos. O suco do meu rap é a melhor laranja lima. Não vai pra grupo, irmão. Não deixe que eles te enganem. São só imagens.